Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos. O seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. Agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos em vivo estar. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. E eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci. E faz sentido seguir alguém melhor que eu. E hoje sou livre. Quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois ele vive. Ele vive, ele reina. Todos os dias de manhã quero renascer.